que é que o coração da gente, quando menos esperamos, por alguém ele se prende. Por exemplo, esse é meu caso, vacilei, marquei bobeira. E agora, meus amigos, é aquela bebedeira. Apaixonado, alucinado e dominado por esse amor. Apaixonado, alucinado e dominado por esse amor. Quando menos esperamos, por alguém ele se prende. Por exemplo, esse é meu caso, vacilei, marquei bobeira. E agora, meus amigos, é aquela bebedeira. Apaixonado, eu estou falando que a música tem, ela é feita por etapas. E que você tem que entender cada etapa, cada momento da música. E agora chegou num outro momento da música e eu tenho que ensaiar para me envolver com a música. Porque se você não envolver com a música, você não consegue passar o que a música envolve. Tem que envolver as pessoas, entendeu? Resumindo tudo, a música é uma questão de envolvimento com as pessoas. Ou você se envolve, ou você não será envolvido, entendeu? Então, porque a música é uma pequena história contada em poucas palavras. E você tem que ter a capacidade de em poucas palavras, passar o muito que as pessoas precisam entender, entendeu? Eu estou satisfeito.